Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Uma manhã maravilhosa, que mais uma vez podemos estar nessa casa de Bezerra de Menezes. E também é a nossa casa, embora nós estejamos aqui muitos domingos por mês, mas sempre que chegamos aqui nós sentimos um envolvimento tão amoroso, uma atmosfera de tanta paz, de tanto amor, nos sentimos ligados permanentemente a esta casa tão bendita. E é isso que a gente tem que sentir sempre que a gente entra numa casa espírita, em que o trabalho é sério, em que as pessoas estão de boa vontade, porque é isso que permite a gente sintonizar com a espiritualidade presente naquele ambiente. E de uma certa forma, todas as casas espíritas, elas estão ligadas a essas grandes falanges de espíritos benfeitores, como Bezerra de Menezes, Francisco de Assis e tantos outros. A gente poderia aqui passar minutos e minutos falando de cada um deles. Porque no fundo todas estão trabalhando com esse objetivo de levar ao espírito encarnado e aos desencarnados esse conhecimento espiritual tão valioso que é o Espiritismo, que é a terceira revelação, que é o Consolador prometido por Jesus, que nos faz tão bem, que é tão necessário nos nossos dias. Hoje, mais do que nunca, na nossa evolução, nós precisamos do conhecimento espiritual. Porque os desafios que nós vamos enfrentando no nosso tempo, na nossa era, vão exigir de nós, cada vez mais, a compreensão dos ensinamentos de Jesus. Nós precisamos aprimorar o nosso entendimento sobre o que Jesus ensinou a cada momento. Tudo que os Espíritos fizeram, tudo que eles nos ensinam, sempre nós conseguimos relacionar ao Evangelho de Jesus. Isso nos mostra a grande ligação que existe, então, entre essas ideias. O cristianismo primitivo, o cristianismo de Jesus, dos seus seguidores diretos, e a revelação dos Espíritos que começou a ser dada de maneira ostensiva à humanidade a partir do século XIX e que foi reunida por Allan Kardec na Ordem Espírita. Por isso que quando nós somos convidados a participar de atividades de formação no Espiritismo, nos cursos da Casa Espírita, nós devemos pensar muito bem. Devemos encontrar um tempo em nossa vida para nos integrarmos nessa atividade. Às vezes a gente pensa que a gente já conhece muita coisa, que a gente já leu muito, e realmente ler mais de 200 livros espíritas é muito meritório. Estar há 20 anos, 30 anos na doutrina espírita é muito meritório também. Mas nós precisamos estar sempre revendo os nossos conhecimentos. Precisamos estar sempre aprofundando. E é interessante que a cada época as pessoas vão tendo a oportunidade de fazer novas reflexões. Por isso que a bibliografia espírita não para de crescer, porque cada vez mais vão sendo feitas novas relações, novas interpretações, cada vez vão se aprofundando mais nesse conhecimento. Quer ver um tema que a gente acha que a gente sabe muito e no fundo revela que a gente sabe muito pouco? É essa questão do perdão. Que perdoar é necessário, todo mundo sabe, que o perdão nos liberta e nos eleva, mas perdoar a gente não consegue exercer muito no dia a dia. Perdoar é algo que às vezes está aí difícil para a gente para atender. E quando eu falo a gente, somos todos nós. Nem nós que falamos o perdão, que falamos a indulgência, também enfrentamos no dia a dia uma grande dificuldade também para perdoar. E por isso que quando a gente se defronta com essa realidade nossa, a gente sabe muito teoricamente, mas na prática a gente não está ainda exercendo ao todo, porque falta algum detalhe, alguma compreensão mais profunda que a gente precisaria ter para definitivamente entender por que o perdão é tão importante. Eu diria que nos nossos dias, exercer o perdão e ser capaz de exercer essa indulgência, que é o perdão mais generalizado, que é esse perdão do dia a dia, é fundamental. Nós precisamos todos os dias nos perdoar e nos compreender como seres participantes desse grande processo de evolução, se chama humanidade. Nós precisamos aprender mais sobre o perdão. E hoje falaremos sobre ele, sobre o título A Indulgência, que no fundo tem a ver a mesma coisa, né? Vamos seguir aqui os raciocínios de dois espíritos que lá no século XIX transmitiram através de médiuns desconhecidos, mas que essas psicografias chegaram até Kardec, e ele inseriu no capítulo 10 de O Evangelho Segundo o Espiritismo o capítulo que trata do bem-aventurado o misericordioso, ou bem-aventurados os misericordiosos. São duas comunicações que estão lá no capítulo 10, que fazem parte das instruções dos Espíritos, os itens 17 e 18 desse capítulo. Fundamentais para a gente refletir sobre a importância desse exercício de indulgência que nós temos que fazer diariamente. Fundamentais para a nossa vida, para a gente poder aproveitar melhor as nossas experiências. E eles nos dizem, né, que poucos fazem uso dessa indulgência. Poucas pessoas, mesmo aqueles que muitas vezes estão muito instruídos sobre as leis divinas, sobre as revelações espirituais, fazem pouco uso da indulgência. E quando a gente fala isso, que ninguém se sinta acusado, que ninguém se sinta pressionado, porque é a nossa realidade. É a realidade que o Espírito encarnado pode desenvolver e aprender à medida que ele vai compreendendo que tem coisas que ele precisa mudar. E quando a gente fala então que poucos fazem uso, quer dizer que esses poucos também fazem uso o tempo todo. Tem dias que a gente consegue ser bem tolerante com as pessoas, bem indulgentes. A gente consegue ter a paciência necessária e entender a situação delas. Já outro dia a gente não consegue. Isso se deve por essa oscilação que a gente vive. Uma hora a gente está bem, outra hora a gente não está tão bem. Uma hora a gente está conectado com as ideias superiores, uma hora a gente está sintonizado mentalmente com os espíritos superiores, outra hora a gente está sintonizado mais com espíritos do nosso nível espiritual mesmo. E nós ficamos oscilando, por isso que tem dias que nós conseguimos ser indulgentes e em outros não. E o grande desafio para a gente é perceber no dia que a gente está menos indulgente, que a gente está menos capaz de entender o próximo e aceitá-lo nas suas imperfeições, e barrar aquela tendência daquele dia. Quando a gente observa em nós que nós não estamos entendendo muito por que as pessoas erram e não estamos aceitando muito o direito delas errarem, aí nós temos que voltar àquelas reflexões e pensarmos que nós somos seres como eles, e também temos o mesmo direito de errar. Também temos o mesmo direito de não acertar sempre. Quando a gente se põe dessa forma, que é uma questão de direito do espírito imperfeito, do espírito em evolução, errar porque ainda não está atendendo aquilo que é necessário, e entender que nós somos como eles, fica mais fácil de a gente reconhecer que o erro do outro, muitas vezes, não é porque ele é mau, não é porque ele é perverso, não é porque ele quer nos fazer sofrer, é porque é a natureza dele. E à medida que a gente vai exercendo isso, a nossa compreensão vai dilatando, vai aumentando, e nós vamos sendo mais capazes de exercer a indulgência. E nós temos algumas estratégias que os espíritos sugeriram aqui, o espírito José e o bispo do Fetre, que nos sugerem de como exercer essa indulgência no dia a dia, de como pôr em prática isso. Nós precisamos, por exemplo, começar a deixar de ver os defeitos das outras pessoas. Muito pouco nos acrescenta ficar fazendo aquela análise da vida das pessoas e dizer, fulano é egoísta, fulano é nocivo ao meio que ele está ali atuando. Isso tem pouco proveito para nós. Realmente, se nós formos identificar os defeitos das pessoas, nós vamos conseguir fazer uma boa análise para isso. Nós vamos conseguir fazer uma boa descrição das imperfeições alheias. Mas isso é uma coisa que dificilmente vai nos interessar para a nossa evolução espiritual. É algo que dificilmente pode ser aplicado na nossa vida. Porque a única pessoa que nós temos possibilidade de mudar defeitos somos nós mesmos. Nós somos a única pessoa sobre a qual podemos ser senhores. Somos a única. O outro não nos cabe muitas vezes esse papel. É lógico que nós não estamos falando aqui do papel de educadores, de pais, que muitas vezes são, pela própria circunstância, obrigados a observar defeitos ali, imperfeições dos seus tutelados e orientá-los. Não é disso que nós estamos falando. Mas até nesse papel, nós temos que exercer essa atividade com muito cuidado. Porque muitas vezes não sabemos nem identificar o que realmente é defeito, o que realmente é imperfeição, e acabamos esquecendo muitas vezes aquilo que realmente é importante. Mas, pensando na questão geral, na nossa relação com o outro, de modo geral, muito pouco se aproveitaria a nós conhecer os defeitos da luz. A não ser para observarmos como é negativo certos comportamentos quando nós os fazemos. Aí sim é útil. Quando você vê alguém, por exemplo, exasperado, gritando, descontrolado, surtado, como dizem hoje em dia, destemperado, e você observar como aquilo é inconveniente, nocivo para ele, e você refletir nas vezes em que você esteve naquela situação, e perceber e desejar não estar mais naquela situação. Aí tem algum valor perceber o defeito do outro, a imperfeição do outro. Quando você transpõe aquilo para você, se identifica e passa a não querer mais estar naquela situação. Aí pode ser que seja positivo. Mas na maioria das vezes, quando a gente analisa o próximo, é para falar dos defeitos dele. E a gente tem uma facilidade muito grande para falar dos defeitos das pessoas. E isso acontece em todos os ambientes que nós participamos. Na casa espírita acontece isso muitas vezes. No nosso ambiente profissional acontece isso. No nosso ambiente familiar acontece isso. Na nossa vida em sociedade acontece isso. Nós levantamos e inventariamos e falamos dos defeitos das pessoas e ficamos discorrendo sobre eles. E isso pouco nos aproveita. Como acrescenta para a nossa vida, porque muitas vezes o que se segue ao falar mal de alguém, ao falar das imperfeições de alguém, o que, que vem depois disso? Vem muitas vezes inconformidade, intolerância, indisposição. E muitas vezes nesse falatório dos defeitos alheios, nós criamos muitas ideias, muitas imagens na cabeça das outras pessoas. E elas passam a reagir de acordo com essas ideias que nós transmitimos do outro. Quantas pessoas já não chegaram no ambiente e perceberam que as pessoas estavam diferentes com elas? E quando ela descobre, foi por uma fofoca que se espalhou da vida dela. Não é? Alguém falou mal, alguém levantou os defeitos daquela pessoa e criou naquela comunidade uma ideia negativa sobre determinada pessoa. Então, a gente deve sempre procurar, ao analisar, a identificar o defeito do outro, entender o porquê que ele agiu daquela forma. Procurar, como o Espírito José diz na primeira instrução, uma desculpa para esses defeitos. Mas não é uma desculpa qualquer. Quando ele fala uma desculpa, é no sentido de a gente entender porquê que o outro agiu de maneira errada. Se a gente for obrigado a analisar a falha de alguém, entender o contexto daquela pessoa. Às vezes o indivíduo está fortemente pressionado por inúmeros problemas que não justificariam aquela reação, mas explicam por que, que ele esteve daquela forma. Então, quando nós vamos ser obrigados a analisar os defeitos alheios, a gente não pode ficar apenas no ato em si, naquilo que a pessoa fez, mas entender todo o contexto dela. Entender sobre quais pressões ela estava submetida que a levou a errar daquela forma. Entender a falibilidade do outro. Entender que ela é natural e faz parte da evolução dele. E isso nos ajuda a identificar na outra pessoa a humanidade dela. E nos ajuda também a reconhecer, quando chega a nossa vez de errar, a gente espera a tolerância e o entendimento do outro, isso cria um clima favorável a nós também, porque as pessoas tenderão a nos considerar também como falíveis, como pessoas sujeitas aos erros, aos equívocos, e nos trarão tolerância. Porque esse é um mecanismo divino que rege as relações e que rege o nosso destino, a lei de ação e reação. O que eu ofereço ao mundo, o que eu ofereço à humanidade de boa vontade, é o que eu crio para mim. Não porque as outras pessoas se sentirão obrigadas a agir assim, mas porque há um mecanismo da lei divina que gera, que me dá de retorno aquilo que eu ofereço ao mundo. Às vezes a gente não observa de pronto esse retorno. Às vezes a gente é bem incompreendido no dia a dia ainda. Mas é porque a gente ainda não exerceu essa indulgência, essa generosidade, a ponto de desencadear reações positivas para nós. À medida que nós tivermos já alcançado isso, tivermos exercido isso, passamos a tê-lo. Passamos também a tê-las de pessoas que serão importantes para nós. Às vezes a gente não vai ter a compreensão de todo um grupo, mas de pessoas-chave, pessoas importantes naquele grupo, nós teremos sim a compreensão. Mas é porque nós já vivemos nesse espírito de compreensão, já vivemos nesse clima de indulgência, de entendimento, de aceitação do outro. E vamos resistindo e vamos atravessando as nossas vidas. A questão de darmos desculpas para os erros do nosso próximo, do nosso semelhante, ela também é importante para nós, porque ela cria para nós internamente um estado mental de melhor aceitação do outro. Se eu classifico alguém como perverso, minha relação com ele é uma. Se eu classifico alguém como um espírito em evolução, que está errando, mas que tem o potencial de acertar, minha relação com ele é outra. E eu crio mais empatia quando a minha relação é tendo essa visão de que o outro é um espírito em evolução, que hoje ele erra, mas amanhã ele irá acertar. E eu crio uma melhor disposição interna para lidar com ele do que se eu sumariamente classificá-lo como inimigo, como espírito imperfeito, malévolo, como espírito que eu tenho que combater. Então, quando a gente tem o exercício dessa indulgência, nós conseguimos uma relação melhor entre nós. Por isso que o Espírito nos diz isso. E devemos perdoar, devemos desculpar os erros do outro. Devemos, se formos obrigados a analisar o erro de alguém, tratá-lo com indulgência, com esse espírito de aceitação da falibilidade do outro. E ele nos diz na mensagem também isso, né? Nós não vamos ficar carregando nos lábios somente palavras de censura. Porque nós podemos tratar do erro alheio apenas censurando, criticando, condenando. Ou podemos tratar o erro alheio orientando, conduzindo a pessoa para o acerto. Isso também nos cria uma disposição para com o outro mais positiva. Porque ninguém gosta de ser criticado. Ninguém gosta de ser apenas condenado, tendo o dedo apontado para si. Agora, quando alguém nos diz, olha, houve este problema, mas você pode ainda retomar a situação, consertá-la, vamos buscar o entendimento. Quando há essa tendência, a outra pessoa se sente mais acolhida, ela se sente mais favorecida, ela se sente mais propensa a acertar. Então, nas nossas relações diárias, nós precisamos cessar essa condenação sistemática que nós fazemos com as pessoas. Fulano fez isso porque ele é isso. Nós precisamos começar a mudar isso. Precisamos começar a dar indicações para as pessoas que se elas não nos atenderam nas nossas expectativas e que foi uma falha delas, elas têm de nós a compreensão, têm a aceitação e têm a disposição de uma nova oportunidade. E isso é bem melhor nas nossas relações, isso favorece muito mais a nossa convivência. Ele ainda nos fala, né, de que devemos sempre refletir quando analisamos os erros alheios, se nós não podemos ser censurados também naquilo que a pessoa fez. Porque muitas vezes nós erramos da mesma forma que o outro, não somos capazes de perceber. Quer ver um exemplo disso? É na nossa condição de motoristas. Olha, eu tenho certeza, tudo aquilo que a gente censura no outro motorista, de imprudente, de egoísta, nós em algum momento nós fazemos também. E às vezes até sem perceber, condicionados por uma série de situações, nós acabamos agindo dessa forma. É? A gente vê muito facilmente no carro aquilo que está adiante, né? O para-brisa para frente. Mas a gente não consegue ver a gente como motorista. E às vezes a gente também está pegando a faixa do outro. E às vezes a gente muda de faixa sem acerto. Porque a gente esquece, porque a gente às vezes está com pressa, porque a gente está irritado ao volante. Tenho certeza, tudo que a gente censura nos outros motoristas, nós fazemos. Talvez numa frequência menor, isso seja todo dia, mas em algum momento nós fazemos. Só que como a gente vive entre milhares de pessoas, isso são coisas que vão se repetir todo dia, muitas vezes, que nós lidamos diariamente com milhares de pessoas no trânsito diferentes. Então, quando a gente pensar em censurar um outro motorista, pensemos que nós também cometemos erros. E nós também vamos ver essa situação frequente no nosso ambiente de trabalho. A gente vai observar que inúmeros dos nossos companheiros, colegas, chefes, inúmeros, subalternos, inúmeras pessoas, elas erram diariamente muitos aspectos. E observe se nós não temos também essas falhas. Ele nos recomenda sempre usar o erro do outro para refletir se nós não estamos fazendo também. Porque nós também erramos muitas vezes e diariamente sem consciência que estamos errando. No fundo, até se a gente meditasse mais profundamente, refletisse melhor nas nossas atitudes, a gente reconheceria que nós erramos ali. Mas é que a gente tem alguns mecanismos internos de defesa que bloqueia isso, a identificação do próprio erro. Porque nós temos dificuldade de aceitar a nossa falibilidade. Nós estamos pouco acostumados com a ideia de que somos imperfeitos. Né? Nós estamos pouco acostumados de reconhecer que nós falhamos. Isso tem vários fatores. A própria evolução que nós temos é um fator disso. Por muito tempo nós precisamos criar máscaras, né, para parecer com o outro, que nós somos bonzinhos, para ser aceitos. Porque ainda vivemos num contexto espiritual onde as pessoas se pautam muito pelas aparências. E nós acreditamos nas falsas aparências que nós criamos para impressionar as outras pessoas e ter alguma vontade. Mas nós que buscamos a espiritualização, nós precisamos começar a despir essa máscara de perfectibilidade que nós temos e começar a reconhecer o que nós somos. E não olhar de maneira tão negativa o fato de sermos imperfeitos. Porque muitas vezes nós, até como espíritas, cometemos esse erro, né, Dona Lídia? Colocamos demais que ser imperfeito é muito negativo, é muito ruim, mas não é exatamente isso. Ser imperfeito é o que nós somos, a nossa realidade. E a autoaceitação é fundamental para que a gente passe a aceitar as outras pessoas. Por isso que a espiritualidade insiste tanto com esses temas de autoconhecimento. Insistem tanto com esses temas de que devemos nos conhecer melhor, de que devemos refletir mais sobre nós mesmos. Você pode observar, nós temos uma leva de livros espíritas que vem abordar as questões psicológicas, emocionais do ser humano, que vem aprofundar estudos na compreensão real do que nós somos. Porque nós mesmos não nos conhecemos tudo o que precisamos. Agora, essa busca de autoconhecimento, ela não é tão nova assim. Ela começa lá, talvez até antes, mas que nós temos registrados na história, começa lá com Sócrates, 500 anos antes de Cristo, que aborda essa questão de se conhecer. E nós temos com Jesus também essa indicação de reconhecimento que nós temos que ter sobre nós mesmos, daquilo que nós efetivamente somos. E é desse processo de autoconhecimento que nós vamos conseguindo entender e aceitar o outro. E a exercer indulgência. O Espírito José, ele nos fala, né, que nesse processo nós vamos ter aí uma tendência a censurar mais as nossas atitudes do que a do próximo. Porque à medida que nós vamos adquirindo essa consciência da nossa imperfeição, do que nós somos, de que somos seres que estamos aqui para evoluir, né? E que tudo bem se a gente é imperfeito, o importante é um esforço de crescer a imperfeição. E à medida que nós vamos exercendo isso, nós devemos passar a ter um rigor, uma exigência maior com os nossos próprios atos. E desejar melhor uma melhoria nossa e não tanto do outro. E à medida que vivemos isso, nós vamos criando, como ele diz aqui, olha, vamos atraindo, vamos acalmando, vamos erguendo as outras pessoas também. Quantos de nós não se sentem motivados, inspirados, quando a gente observa pessoas que não são tão censuradoras, que não são tão críticas, pessoas que não são tão exigentes, que são mais naturais, que são mais fáceis de dar o seu perdão, se sentem inspirados também a ser assim. Quem que já não esteve na presença de pessoas assim, tão significativas, tão mansas, tão pacíficas, não se sente inspirados por essas pessoas também? É quando nós lemos, ouvimos falar, né, de figuras tão admiráveis, como Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Francisco de Assis, Manduço, pessoas tranquilas, pacíficas, que aceitaram o próximo com as suas imperfeições, como eles eram, nós nos sentimos inspirados por essa vida, por essas vidas. Por quê? Porque é isso que o Espírito José está dizendo, né? Esse estado de aceitação do outro, ele tende a atrair a simpatia dele. Ele tende a criar um bem-estar para aqueles que experimentam esse clima. Tanto para quem promove ele, quanto para quem recebe. Então nós devemos sempre buscar meditar nessas grandes vidas. Elas são uma grande forma de a gente passar a pensar em como lidar com os nossos conflitos diários com o nosso semelhante. Pensar nessas personalidades, porque a gente quando fala pensar em Jesus, parece que Jesus é muito distante, porque é espírito puro, né? Mas esses seres, eles não eram ainda espíritos puros. Eram espíritos em grandes lutas ainda, embora mais adiantados do que nós, mas eram aqui pessoas como a gente, que descobriram a forma mais eficiente de se libertar das suas lutas, das suas provas, que foi esse caminho de maior indulgência em sua vida, de maior aceitação do outro, de deixar do lado tanta censura. Às vezes, essa censura muito severa que nós temos, é o desejo que a gente tem de uma justiça maior. Às vezes, a gente gostaria que as coisas fossem melhor e mais rapidamente acertadas quando alguém erra, que aquilo fosse polido para que outros não se prejudicassem pelo erro alheio, mas isso tende a um pouco de falta de confiança que a gente tem na maior fonte de justiça que existe, que ela é implacável e que ela vem no tempo exato, que é a justiça divina. Nós precisamos desenvolver maior confiança de que não somos nós que deveremos punir o outro, que deveremos retificar o outro, porque a justiça divina, ela é infalível nesse aspecto. Ela nos pegou em inúmeras encarnações, ela que nos guiou nesta vida para o contexto que nós vivemos, ela é que guia cada ser encarnado e desencarnado neste planeta ao seu destino exato. Então nós precisamos confiar mais de que o erro do outro será reparado no momento justo. Ele será, vamos dizer, corrigido no momento que é mais oportuno aquele espírito, não a nossa forma de ver e interpretar a situação. Então nós precisamos também, para exercer mais a indulgência, confiar na justiça de Deus. Reconhecer que não nos cabe o papel de censores, nem de corregedores da humanidade. O único ser humano, como já dissemos hoje, que nós temos autoridade sobre ele para corrigi-lo, somos nós mesmos. Então, todo esse rigor que nós queremos para ver o mundo melhor, para ver as pessoas acertando mais, temos que exercer sobre nós, mas de maneira muito amorosa, de maneira muito compreensiva, de uma maneira não punitiva. Porque a justiça divina, quando corrige o espírito em evolução, não é para simplesmente fazê-lo pagar por um erro, sentir na pele o que ele fez ao outro. Ela faz de uma maneira muito amorosa, dentro dos limites que aquele ser pode, naquele momento, atender. E é como nós temos que fazer com nós mesmos, né? Ao identificar os nossos erros, agir de maneira muito segura, muito certa, muito desejosa de não mais praticá-lo, mas de maneira também muito amorosa a nós mesmos. E também, se somos muito exigentes, rigorosos, inflexíveis conosco, nós estamos, em algum momento, transferindo isso para o próximo. Então nós temos que nos deixar tomar por essa justiça amorosa que identifica o erro e o corrige, dando novas oportunidades. Quando, por exemplo, quando identificamos os nossos erros, dá nova oportunidade a nós mesmos de fazer melhor. Talvez passemos uma semana inteira, né, se findou ontem, sendo pessoas sem caridade, sem indulgência, incapazes de perdoar o próximo, mas nós podemos hoje iniciar isso, né? Uma maior aceitação para o outro, reconhecendo as suas dificuldades, as suas lutas, tendo mais paciência. Isso é ser indulgente com a gente mesmo, se permitir aceitar a partir de então. Reconhecer que nós temos esse potencial de elevação espiritual, de melhoria. Não se sentir muito infeliz, não se sentir o último dos seres humanos, porque vem de um ciclo de erros, de intolerância, de insatisfação. É se permitir uma nova oportunidade de acertar. Dentro desse espírito é o que nós vamos envolver o nosso próximo, vamos desejar as nossas preces, né? Externar a Deus esse desejo intenso de viver pacificamente, de viver harmoniosamente com o nosso semelhante, buscando nesses grandes exemplos, buscando em Jesus essa grande inspiração. Que a espiritualidade maior, que Jesus nos envolva a todos nesta semana que se inicia, que possamos ter essa grande disposição de exercer mais indulgência para com o próximo e com a gente mesmo. Muito obrigado.